Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Como é bom voltar aqui. Ora, estou aqui, sou o Lourenço e espero que vocês estejam, que passem uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então hoje são 22 de outubro de 2019, hoje é terça-feira. Ora, então vocês estão à escuta de mais uma emissão A Música é Vossa. Ora, então eu estarei aqui até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. Espero que vocês liguem o nosso rádio, o rádio 96.2, Rádio Arco-Íris, Orleão, e espero que passem uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, e quem ainda estiver na cama, que se deixe estar, porque o tempo não está muito famoso, está frio, está um bocadinho frio, que estiver, é que se deixe estar mais um bocadinho, mas que se liguem à nossa rádio. Ora, então, começamos com muita música portuguesa. Então, vamos ouvir a música portuguesa. Eu vou à tua casa, me espera no portão, coração desarmado, um mundo de solidão. Juro que me arrependi. Vai me matar. Só passar me arrependi. Falta você perdoar. Não aguento esta saudade. Este amor vai me matar. Tomei a tempo, ai, ai, ai, ai, ai, ai. que cabeça inchada. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas eu descobri na lanchonete que faz batida uma garçonete, é um avião. A receita dela me apaixonei, gostosa assim eu nunca provei. Quando ela capricha uma com uma mão, bate uma com uma mão pra mim. Bate uma com uma mão pra mim. Bate uma com uma mão pra mim. Que gostoso, que é tão bom, eu na pera do limão. Bate uma com uma mão. Bate uma com uma mão pra mim. Bate uma com uma mão pra mim. Bate uma com uma mão pra mim. Thank you. Então são 9 horas e 22 minutos ainda, para quem não me ouviu, o meu muito bom dia. Então eu chamo-me Lourenço e estou a fazer mais uma emissão, a música é bossa. Ora, hoje são 22 de outubro de 2019 e espero que vocês passem uma ótima manhã na minha companhia e na nossa companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Então vamos à música. Estarei aqui da 9 até ao meio-dia na vossa companhia. Quantos sorrisos se soltam dos lábios de um português? É uma oração que entoa pela primeira vez. Tudo lhe faz recordar Portugal, é uma nação. E para o imigrante eu fiz esta canção. Imigrante tem a força do amor e um grande coração. O imigrante é a família de Deus, unida com a paixão. O imigrante é a flor que nasce com a primavera. O imigrante no continente Açores e Madeira. Boa!

Morena mexe, põe a lenha na fogueira, ei, que o fogo cresce. Mexe morena, põe fogo em mim. Mexe gostoso, nunca vi um baile assim. Mexe morena, morena mexe, põe a lenha na fogueira, ei, que o fogo cresce. Mexe morena, põe fogo em mim. Mexe gostoso, nunca vi um baile assim. Mexe gostoso, nunca vi um baile assim. Mexe gostoso, nunca vi um baile assim. Ora, 9 horas e 38 minutos, espero que estejam bem e bem à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Ora então, então estão à escuta de um programa A Música é Vossa. Ora, hoje somos terça-feira, 22 de outubro, e espero que vocês estejam a passar bem. E para quem trabalha, muita coragem, muita força. E para quem está de vacanças também, há muitas crianças que estão de vacanças na escola e os pais, alguns pais também. E espero que vocês passem uma ótima manhã a ouvir a nossa música boa portuguesa, que é a única rádio que tem boa música portuguesa, é a Rádio Arco-Íris 96.2. Nada a temer. Deixa que meu coração

vou para a prisão. Quando eu for grande, não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Arc-en-ciel, 96.2 La FM en couleur. Cachaca, te entreguei meu coração. Cachaqueira, cachaqueira, rainha da noite, deusa do amor. Cachaqueira, cachaqueira, vai lá no cachaca, te entreguei meu coração. A teus caprichos quero me entregar. Te quero assim como tu és. É tão bonito o que tu me dás. Eu gosto de tudo o que tu tens, porém tem algo que eu gosto mais. Tua maneira de bailar cachaca é que te deixa tão especial. Tua maneira de bailar cachaca te faz tão sexy, tão sensual. Cachaqueira, cachaqueira, rainha da noite, deusa do amor. Cachaqueira, cachaqueira, bailando cachaca te entreguei meu coração. Cachaqueira, cachaqueira, rainha da noite, deusa do amor. Cachaqueira, cachaqueira, bailando cachaca te entreguei meu coração. Dançar o cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ela vem ao baile pra dançar o cha-cha-cha, e quando a casa chegar vai fazer o cha-cha-cha. Veio com jeitinho, me olhou assim, fazendo uns olhinhos. Era linda demais, com seu jeito macio, mexendo os cabelos, fazendo carinho. Cabeça e sai devagarinho, abraçada com outro, e eu fico sozinho a imaginar quantos beijos e abraços, meu Deus, quantos beijos molhados. Ela volta e eu vejo em seu rosto que saiu para amar. Rosto desmaquilhado, e eu fico aqui calado. Essa é a minha revolta. Rosto desmaquilhado, é assim que ela volta. E eu fico aqui parado. Essa é a minha revolta. Estás chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafam pouco a pouco na magia da canção. das garras dessa dor tão impulsiva. Feito um barco à deriva, vou vivendo por viver. Viver sem ela e não ter sol nem ter abrigo é bem mais que um castigo, é pior do que morrer. Solto o meu grito, o meu apelo, o meu lamento. Ora então, são 10 horas na nossa Rádio Arco-Íris e estamos a entrar na segunda hora do nosso programa, o programa que tem por título A Música é Vossa. Ora então, hoje é terça-feira, 22 de outubro de 2019, espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. E então com vocês está o animador Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música portuguesa, com músicas variadas, com o vosso agrado e o nosso, e espero que vocês gostem destas belas músicas portuguesas. Então continuamos até ao meio-dia e estarei cá com vocês até ao meio-dia com muita música portuguesa, de toda, toda a música que vocês tiverem em vosso gosto. Então vamos ouvir. Chorando, chorando está meu coração. Meu desespero, meu sufoco, desabafo um pouco a pouco. Aí ela roçava em mim e eu roçava nela. A dança ficou assim, roçadela. A dança ficou assim, roçadela. Roçava em mim e eu roçava nela. A dança ficou assim, roçadela. A dança ficou assim, roçadela. Aí ela roçava em mim e eu roçava nela. A dança ficou assim, roçadela. A dança ficou assim, roçadela. Aí ela roçava em mim e eu roçava nela. A dança ficou assim, roçadela. A dança ficou assim, roçadela. As grutas são todas minhas. Foi difícil descobrir quando cheguei ao local. Ai, tanta gruta eu vi. Há grutas gordas, grutas magrinhas. As que mais gosto de ver são as grutas pequeninas. Tu vais às grutas, tu vais às grutas. Eu vou às grutas, mas vou sozinho. Tu vais às grutas, tu vais às grutas. Eu vou às grutas, já sei bem o caminho. We'll muito trabalhar. Eu tenho é que dormir, ela só quer saber que a pistola vem em cima. Deixou do Zé Amado. Hoje eu quero namorar. Convidar uma menina, seja loira ou moreninha, quero beber e dançar. Quero vestir meu preceito, bota e chapéu a não faltar. Vai começar. Posso ver a alegria em cima? Seja a luz do lampião, da vela ou da lamparina, ou até a luz da candeia. A dançar encostadinhos, dou abraços, dou beijinhos, debaixo da lua cheia. Agora vocês cantam comigo, você vem alto. Destino que Deus me deu. O amor bateu à porta, eu deixei-o entrar. Parecia tão diferente, confiei e fui em frente, e com ela quis casar. Infortúnio do destino, esse meu passo infeliz. Fui amante atraiçoado, fui marido mal amado, sem saber que mal eu fiz. Ai destino, ai destino. Ora então, são 10 horas e 9 minutos e espero que vocês conheçam esta voz que estão a cantar aqui na nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Não é difícil, não? Destino que Deus me deu. Ai destino, ai destino. Ai destino tão cruel. Ai destino, ai. Ai destino infiel. Procurei-te por todo lado. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Fico bem, fiquei danado. Por mim já está tudo acabado. Eu procurei-te por todo lado. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Fico bem, fiquei danado. Por mim já está tudo acabado.

para recomeçar também. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu. Ai destino, ai destino, ai destino tão cruel. Ai destino, ai destino, ai destino infiel. Ora então, são 10 horas e 43 minutos e então continuamos com os discos pedidos. E é da parte de Fátima para José Queiroz, que diz que, com muitos beijinhos, que gosta muito dele e que tenha um ótimo dia. E não esquecendo também a Rádio Arco-Íris. Então, muito obrigado e vamos ouvir o José Amaro, o Malhão do Beijo. Mais ao lado, e então eu fui mais ao lado. Ora, então vimos de ouvir José Amar, o Malhão do Beijo, que foi pedido da parte de Fátima para José Queiroz. Ora, então, e continuamos com os discos pedidos, e desta vez vai ser a Maria Lisboa, que é pedido para de Maria do Céu, para toda a gente que a conhece e para todos os animadores, para todos os doentes e para toda a gente. Ora, então, eu vou mandar aqui a Maria Lisboa. O título Leva-me Contigo. Quando apago a luz em meus sonhos, amor, apareces tu. Abraço o teu corpo e peço que me leves contigo. Eu recordo os últimos dias, os últimos beijos. Que vazia deixaste a minha vida desde que estás tão longe. Ora, então esta cantora que está a cantar estará no dia 9 de novembro na sala de festa de São João de Belém. Diz-me, Deus, porque escolheste levar meu amor? Nunca mais vou ouvir chamar-se de princesa. Quero ver no céu as tuas mensagens de amor. Por favor, não te esqueças das tuas promessas. Esta vida triste vem depressa para mim. Eu recordo essas noites tão frias. Que diferente seria, meu Deus, se estivesses comigo. Como invejo a lua e o sol, quero ser uma estrela também. Fazer de uma nuvem a minha cama e dormir junto a ele. Diz-me, Deus, porque escolheste levar meu amor? Nunca mais vou ouvir chamar-se princesa. Quero ver no céu azul tuas mensagens de amor. Por favor, não te esqueças das tuas promessas. Salva-me desta vida triste, vem depressa para mim. Nunca mais vou ouvir chamar-se princesa. Quero ver no céu azul tuas mensagens de amor. Por favor, não te esqueças das tuas promessas. Salva-me desta vida triste, vem depressa para mim. Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Je

nosso amor era um bailar, mas alguém pisou no palco e os teus braços me roubou. Horas 19 minutos e ouvimos ouvir Agatha. E então continuamos com o Gual de Barcelos. Vamos até Barcelos, então. Espero que estejam a passar uma ótima manhã e que estejam com muito agrado da música. Então vamos ouvir música até ao meio-dia. Ainda temos quase 30 minutos para passar, ou mais 30 minutos, e continuamos com a boa disposição da música portuguesa na vossa Rádio Arco-Íris, Orleão 96.2. Então vocês estão na presença de Lourenço. Se não fosse o galo, ninguém se punha a pé. Cocorococó,

11 horas e 46 minutos, então estamos à escuta de Johnny Abreu, a Rosa Redonda da Saia. E então vamos ficar com Jorge Ferreira, Aqui Tens o Meu Coração. Então me lembro.

Então são 11 horas e 58 minutos. Faltam-nos 2 minutos para acabar a nossa emissão. Então eu despeço-me de vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês estas 3 horas com a música portuguesa. Espero que fosse de vosso agrado e espero que toda a gente ficasse contente. Ora então eu desejo um ótimo fim de dia e estarei cá então na sexta-feira, se Deus quiser, das 9 ao meio-dia, com a emissão o fim de semana está à porta. Ora então, eu vou-me daqui a pouco despedir e deixarei-vos na RTP Internacional para vocês ouvirem algumas informações. Então até já. Aquela nossa canção, eu começo a chorar. Não sei o que faço da vida, o que faço de mim. Não posso aceitar meu amor, que chegamos ao